se faz a festa. Não era bem assim que tava combinado. Não é bem assim, não tem prazo marcado. Pra que pôr um fim? Amor, tá tudo errado. E só você não vê. E só você não vê que o tempo tá passando. E você se perdendo e eu me afastando. As suas atitudes estão te condenando. E só você. Amor, tá tudo errado e só você não vê. E só você não vê que o tempo tá passando. E você se perdendo e eu me afastando. As suas atitudes estão te condenando. E só você não vê. Por quê? Joga essa raiva pro espaço e os seus beijos pros meus lábios. Traga os seus abraços pros meus braços. Só as palmas. Vamos nessa, DJ Rocha Mix, pra cima! Todo amor que eu tinha entreguei a ti. Desesperada, enlouquecida, tive que sair. Pois encontrei a foto dela em seu celular. E dessa vez não tem desculpa, não vou perdoar. Daquela vez fui boba. Eu não queria ver. Essa mulher já fez de tudo pra nos separar. Você jurou que nunca mais iria me trair. Agora vem com essa desculpa que ela é sua amiga. Não vou acreditar nessa sua mentira. Pois quem engana uma vez, engana ainda mais. Mostrou por uma bijuteria. mentiu, só enganou, não soube dar valor a quem te amava noite e dia. Você tinha uma sereia num barco, quem mandou ir pescar piranha no lago? O amor da vida dela hoje sou eu, tá vendo aí o que você perdeu? Ela queria só você, você queria todo mundo. Chora vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebo sem futuro. Chora vagabundo, ela queria só você, você queria todo mundo. Chora vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebo sem futuro. Chora vagabundo. Cara do sucesso. Você tinha um tesouro em suas mãos, mas trocou por uma bijuteria. Mentiu, só enganou, não soube dar valor a quem te amava noite e dia. Você tinha uma sereia num barco, quem mandou ir pescar piranha no lago? O amor da vida dela hoje sou eu, tá vendo aí o que você perdeu? Ela queria só você, você queria todo mundo. Chora vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebo. Ela queria só você, você queria todo mundo. Chora vagabundo, agora que ela tá feliz, você tá bebo sem futuro. Chora vagabundo. Mega DJ Erlan, e aí, gostou? Sei que agora você pode estar com ele, mas você vai ser pra sempre um pouco minha. Vai ser minha em pensamentos, vai ser minha nos momentos que tiver com ele, se sentir sozinha. Vai lembrar do meu ciúme, do meu cheiro, meu perfume, das loucuras de amor que eu fazia. Sonhando acordada e desejando meu calor, vai ver que o amor não, não acabou. Depois vai ficar só comparando nós dois e vai saber que eu soube te amar demais e fazer tudo por você. E quando a noite chegar, vai lembrar meu nome sem poder falar. E quando a noite chegar, vai fechar os olhos pra me imaginar. E quando a noite chegar, vai lembrar de mim pra conseguir prazer. E quando a noite chegar, vai sentir que eu vivo dentro de você. Anda, caras, a cara do sucesso. Sonhando acordada e desejando meu calor, vai ver que o amor não, não acabou. Depois vai ficar só comparando nós dois e vai saber que eu soube te amar demais e fazer tudo por você. E quando a noite chegar, vai lembrar meu nome sem poder falar. E quando a noite chegar, vai fechar os olhos pra me imaginar. Vai lembrar de mim pra conseguir prazer. E quando a DJ Rocha Mix, aqui é no máximo. Eu vejo você, isso me machuca. Lembranças me vêm do seu sorriso e do seu olhar.

saudade bateu. E quando escutares essa nossa canção, por favor escute o som do teu coração. Vou pedir pro DJ aumentar o som pra te sentir forte. Mega DJ Erlan, pra cima. Olho pra você e lembro quantas noites eu passava junto à solidão. E toda vez que eu te esperava amanhecido, feito um bobo numa paixão louca. Paixão louca. Num certo dia de setembro, você disse que aceitava nossa relação. E com carinhos e abraços te apertava e te dava um beijo na boca. Beijo na boca. Agora você vem pra me falar que tudo isso é pouco e acabou. Já não sei se vou além, pois a essência das palavras não tem mais valor. Acabou. Veste sua roupa e vai embora. De